Deixa os moleque fluir, tá ligado? É tudo nosso mesmo, complexo radical, inspiração letal, contenção do leste, maloca hit. Deixa que rompe sua brisa. Sei ou não sei a questão, vivendo por um triz no corre dos cash. Na quina vários por mim, garante as drogas, a mesma munição. A noite cai na rua, só as função. Na quina vários por mim, eu não queria ser exemplo pros pivetes. Na quina vários, na quina vários, na cinta talos, então tela. 24 por 48 na cautela. Fazer dinheiro é a meta, e os inveja desperta. Vários por mim eu sei bem, só enquanto constas numera. Porque nesse ramo também tem seus altos e baixos. Inadimplente aqui pros cobrador, vira alvo fácil. Enquanto isso os pivetes se espelha, almeja o que eu faço. Quer os carros, as minas, as armas, o dinheiro fácil. Foi a vida que pedi, sim, o que me restou. Rei das minas, patrão da quinha, ainda sonhador. Sei bem o final que esse caminho me reserva. A morte é consequência de quem tá na selva. Sei ou não sei a questão, vivendo por um triz no corre dos cash. Na quina vários por mim, garante as drogas, a mesma munição. A noite cai na rua, só as função. Na quina vários por mim, eu não queria ser exemplo pros pivetes. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, mesmo entre sorrisos falsos me faço mais forte. Patrão da quina, rei das mina, onde me espelhei. Queria uma cruz, uma prata, preço hoje sei. Mundo moderno, câmara amarelo, escama piranha. No sonho do rap sem status, sem luxo, sem fama. Me recordo ainda pivete de raid tomando baré. Filho, vem pra casa, olhos NASA. Adolescência conturbada, formação precária. Setor peço na 22, altos psicopata. Crescer sem pai é embaçado em quem se espelhar. Um adianta e dois atrasa em quem confiar. Nunca sonhei em vender droga, mas foi a saída. Minha coroa hoje não rala em casa de família. Nem tudo é sonho, você sabe, tudo tem um preço. Faz uma rapa que tô preso, maldito dinheiro. Tô sossegado, na rua por mim são vários. Malandreado, durmo com o olho aberto e outro fechado. Confiança por quem? Amigo de ninguém. Verdade é que só Deus não te trai, véi, amém. Se eu morrer vão cobrar, nem sei se vão chorar. Se eu viver são por mim, finjo acreditar. Se é por mim sou por você e assim vice-versa. Se é contra mim pode vir, que vai caroço na reta. De sentinela tem, na quina só atitude. Fazer dinheiro, véi, essa foi minha virtude. Não brinco de roleta russa, por mim são vários. De olho no trono do rei, na fila um bocado. Sei ou não sei a questão, vivendo por um triz no corre dos cash. Na quina vários por mim, garante as drogas, a mesma munição. A noite cai na rua, só as função. Na quina vários por mim, eu não queria ser exemplo pros pivetes. Na quina vários por mim, sempre observei o movimento da quadra. Na quina vários por mim, só aumenta e não acaba. Tentou me tirar, sustento o bate de ozinho. Vai pagar com a língua, só o entrar é seu fim. Fazer o corre na alta, o firme sempre alerta. Se tu não caminhar, os passa vem te atropela. Agora a cena é outra, olha nós tá de cima. São quatro rodas na pista e os bandidos na quina. Pra quem me via antes, do mesmo jeito nem passa. As ideias como sempre são disparadas na cara. Formou bonde pesado, só os aliados, os firma. Inspiração e complexo comigo, vários na quina. Pode falar, eu também quero, desde moleque um castelo. Vendo meus heróis na quina, de Mizuno, eu de chinelo. Sonho sonhos almejados e pelos porreta da tais. Converti meu sofrimento em puta cash, carretas clonadas. Percebi traçando o vale da morte, que quem quer chegar tem que tá disposto ao corre pra cheque pra não levar. Colecionando inimigos e vários vai vir pra trocar. É o preço da glória, ao mesmo tempo vi uma passe curvar. Sua alegria dos boys enquanto entope o nariz. 50 mil por semana tá bom pra quem sonhava com a ah, deixa eu no meu rolê com minhas aro 20 cromadas. Só não me siga, pois não sei o final dessa estrada. Sei ou não sei a questão. Vivendo por um triz no corre dos cash. Na quina vários por mim. Garante as drogas, a mesma munição. A noite cai na rua, só as função. Na quina vários por mim. Eu não queria ser exemplo pros pivés.